19.35, transponder 5126. Natal 370, Pêsulo 10, dá 10, decola com esquerda, Pucas e Pá, 19.35, controle 5126, é o transponder do voo no 600. Ground, Avianca Brasil 6320, on the ground, runway vacated. 00, cotejamento correto, reporte pronto, está no 43? Afirmo, vai reportar, obrigado. Avianca 6320, taxi vai Alfa, roadshot Juliette. Taxi vai Alfa, roadshot Juliette, Avianca Brasil 6320. Voador 3566 para o táxi, estamos com 163 a bordo, alterna Recife 245 na Panamia. Panamia com fim de sol, POB. POB 163, 163. Cidade via Juliette Alfa, a 1011 no ajuste, 18.6.0. Juliette Alfa, 18.6.0, 1011 da 3.6.0. Para o táxi, o PAN 3834 com o POB de 115, a nossa autonomia 3 horas e 44, alterna Terezinha. 3834 via Índia, 18.6.0, 1011 no ajuste. Que estavam sua retaguarda pousaram, ok? Ah, tá ótimo, obrigado pela informação. Direito 129, só. Direito 129. 045, web 6702, reporte estabilizado. Direita 045, cumpre o curso do localizador, web 6702. Vento 1,60 graus, 5 horas. Livre decolagem, azul 4089. 3192, boa, via Alfa. Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia para o portão 2, 392. Cacique 3, tio Zero, vai a Juliette, gate 01. Vai a Zil, gate 01, na Bianca Brasil, 6320. Salvador, boa tarde, eu vou sair dos 325. Boa tarde, tá 3834, ponto espera da 10, pronto. Gente, o 3834, está autorizado a alinhar e manter. Alinha e mantém, 834. para a descida. Sério, contato radar estabelecido através de coral, nível 110, executando a chegada a Mari. Desça para o 050, altímetro 1011, estação de vigilância radar, força aérea 2325. 2325, gente, no perfil da subida, chegada a Mari para o 050. Oi, boa tarde, Azul 409, decola de pista no zero, subindo. Passa 1877, ascensão 360 na saída da Elva, Azul 4089, vigilância. 360, saída da Elva, Azul 409, autorizaria direto da Elva? Pode 2000 pés direto da Elva, autorizado. 2000 pés direto da Elva, autorizado, Azul 409. 6702, uma milha para o externo, completa sem o glide, chamada torre 1186. Chamada torre 186, webjet 6702. Patrulha, eu quero que apareça na condução. Isso para 2000 pés com 1011 no ajuste, autorizado LS, reporte no curso do locador. Equipe boa, prossiga. Condução no 60. Conquista 60, Zulu em curso, aguarde cópia, o trip Zulu, aguardará. Ela tá abrindo o melhor. Vicente da chuva, Webjet 6703, reportaria avistando. Confirme. Força aérea 2704. 2704, prossiga. 2704 está no pátio militar, está com 03 POB, instrumento para Natal 090, instruções e autorização. Para prosseguir o TAM 3373, está no através 612. 3373 autorizado, prosseguir até o ponto espera. Prosseguindo. Obrigado, senhor, 1935. Aguenta, o plano venceu. Foi mandado alguma DLA? Afirmativo, para 1650. Gente, aguarde coordenação 090, Natal. Aguardando, 2704. Controle Salvador, boa tarde, Altan 3834, na sua escuta. Puxa. Sete, Mará para o táxi, Coro 924. Vigilância da 370 na mão, montar 3834. Felipe Pouso, vento 100 graus, 5 nós. Salvador, boa tarde, com 394. Ali mantém 3566. É 702, solo 50, direita 129, só 129, é 7702. Solicitação 3234. Possibilidade de voar direto ao MOMO ou a posição adjacente? Direto MOMO autorizado. MOMO, 3234. Então, 3285, centro de resistência, 1225, decimal 4, 5, 0, 2, 6, decimal 8. 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6 decolagem 3566, vento 120 graus 5 nós. Livre em área de decolagem, pista no zero, tá 3566. Autorizado alinhar e manter o 3363. Autorizado alinhar e manter o 0, tá 3373. Chame Recife 1288, alterna 3325. 688, 3325, azul 479, grato, bom dia, senhor. Boa. E 2 horas e 55 minutos, alternando Salvador. Quatro, Juliette Alfa, 18,6, quanto espera para a viagem? Juliette Alfa, 118,6, no ponto espera, agora 924. 5489, cópia. Via. O trip está autorizado, conquista 160, decolagem no zero, curva direita, saída agora, levar após direto. Controle 1935, 286, transponder 5143. Salvador, boa tarde, está 3566, vai cruzar 2,5, perfil da saída Pucajamão. 5,66, boa. Contato radar na decolagem, ascensão 190, da Puca. Ascensão 190, 3,566. Mais moto. Botará. Web 6702, vai ingressar Juliette, portão 8. Ingressa na Juliette, portão 8. Web 6702. FAB 2704, cópia. Ah, vamos na show. 2704, autorizado Natal, nível 090. Decolagem no zero, curva esquerda, saída Conde, controle 1935, torre 186, transponder 5061. Professora 4, autorizado Natal, 090, decola da 10, curva esquerda, saída Conde, 1935 controle, 1186 torre, 5061 transfada. 2704, correto, acionamento autorizado, reporte táxi. Vou acionar a chamada para o táxi, 2704. Copiado, completa singular e chamando torre 1186. Boa. Professor Salvador, tá 3373. 3373, boa tarde, passa 1700 pés, ascensão 200, saída leal. Te autoriza direto Leda, devido a algumas formações? Autorizado, após 2000 pés, direto Leda. Direto Leda. Saída da El, transição Blend, controle 71935, torre 1186 e o transponder 5125. 394, correto, reporte pronto, portão 10, meia dúzia. 7, livre decolagem para o gol 1924. Fim para o solo, recebi sua portadora. É o 1333, autorização Congonhas. 333, informação Zulu, pronto para qualquer. Pronto, está sendo a Zulu. 333, São Paulo, 360, autorizado, hidrovia Peruíbe 58. Decolagem no zero, curva direita, saída gole, transição Gonza. Controle 1935, torre 186, transponde 5143, correção 5142. São autorizados São Paulo, 1358, decola da 10, curva direita, gole Gonza, 1935, a torre 1286, 5142, o gol 1333. 33, correto, reporte pronto, porta, confirma o portão. Estamos no portão 03, seu portão era pronto. 056, controle 1935. 1935, quando viu? O táxi, o funcionário do assento, 04. 2704, FPAB. 03. 03, táxi autorizado, repassar cruzamento da pista. Táxi autorizado, vou passar para cruzamento do 704. Para 2325, após etapa, e prossiga para 2000 pés, altímetro 1011. Autorizado LS sem LIDE, reporte o curso do ouvidor. 2325, após etapa, autorizado 2000 pés, ajuste 1011 e reportará no curso do localizador sem LIDE. Contra-ataque, 00. Olha o 3373. Siga. Eu decido 180 como final, quando possível coordenar direto com o comando duplo. Estamos coordenando aqui, aguarde. Obrigado. Salvador, mais Zulu e uniforme. Confirme. Temperatura do campo. 394553. Tem alguém 45, tem atraso, comando Atuba no 729. As portas 394553. Tem alguém 45, comando Atuba 1729. Obrigado. 73 direto com Maratuba, nível 180, coordenado autorizado. Ok, direto com Maratuba, obrigado, 180. Tá, 3566, cruza nível 140. Confere, chame centro Recife no 2685, alterno 2545, 3566. 3566, Recife no 2685, 2545, boa tarde. Boa. Para cruzamento, funcionário do 104. Filho Pouso, 97, Serra Vento, 100 graus, 3 nós. Tudo funcionando. Sente, livre cruzamento, retratará antes do Juliette, claro. Seu solo ao 00, no 700, táxi direito livre. Terra, prossiga. Confirme? É o Corsair 2704 no 7 da 10, pronto. Paciente, está autorizado alinhar e decolar piscina 0, vento 1,60 graus, 3,2, 2,704. Livre, alinhar e decolar, força aérea 2,704. Tem 429 para puxa de estacionamento, remota 14. FIP na 14, autorizado, repassagem. FIP. Do plano do Quebec Air. Bem, inserido no 40, aguarde coordenação. Seu plano ainda não encontra no Quebec Air. Para o táxi, bom no 600, 1 no 63, a bordo, 2h35, alterna Maceió. Eu chamo de receber. Juliette Alfa, 1011 no ajuste, 1862, quanto espera? Juliette Alfa, 1011, 1862, quanto espera? 1600, obrigado. A do 4089 foi para o 1089. Sabe no curso localizador, o Forcério 2325. Enviado, completa a IRS-X-Ray Singlet, chamando a torre 118-6, 2325. 118-6, muito obrigado, boa tarde. Tá, 3373, nivelado 180, desvio à direita para evitar a formação. 700, aguardando o marcador externo, está com o trem de pouso baixado e travado. Estamos claros. 3373, com o centro de cifra 288, alterno 3325. 388, 3325, boa. Voo no 924, chame Recife no 2685, alterno 2545. Recife no 2685, alterno 2545, quando meu. Força aérea 2704, passa 1200 pés, ascensão 190 na saída Conde. Para o 090, salva tarde, o Torre para baixo. Meia de espaço, um a bordo, 4h07, alternando Campinas. Aguardando 394. Sem o questionei aí, estou aguardando o retorno. Quem que é? Você agora piorou novamente o rádio, não entendi sua mensagem. Quebec Air 394, táxi Juliette Alfa, 1011 no ajuste. Eu. Ponte Espera Torre, 1862. Juliette Alfa, 1862, Ponte Espera, 394. O Trips autorizado, seguiu o Gol, 1862, Torre, boa viagem. Aí seguiu o Gol, obrigado, bom dia, Ponte Espera, 1826. pouso baixado e travado, tem contato visual com a pista. Autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 5 nós, 23 lá, 25. 23, 25, gente, tem pouso autorizado, confirmando os 90 metros indisponíveis. Afirmativo, só 90 metros. 23, 25. 325, no solo 08, táxi livre à direita, depois novamente à direita, chame para o cruzamento da pista no 0. 2325, gente, primeira à direita, depois ingressa na delta e reportará para o cruzamento. Gol 100, livre decolar, vento 120 graus, 4 nós. Livre decolagem, dá 10, gol 100. Sereno 040, decolagem da 17, curva direita, saída da EL, após direto, controle 1935, transponde 0123. Quebec Serra correto, confirme seu B. A bordo, acione, chame torre. Três, autorizado, reposta táxi. Reposta táxi, 336. 336, está dando agora 337, bateu, chame o controle. Frequência 90, dele 600, decola 10, controle 1935. 1935, 600. Está pronto? 394, pronto. 394 autorizado, alinhagem decolar 10, vento 130 graus, 5 nós, o gol 1394. Livre, alinhagem decolar 1364. Posição Jamo, 1600. Mantém pronto, 040 Jamo. 600.